O Liquida CDL Gaspar será no próximo sábado, dia 9 de março. Para sabermos mais sobre essa programação, vamos conversar agora com o Jefferson Chiran, que é o gestor executivo da CDL. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Gil. Bom dia a todos. Mais um Liquida CDL Gaspar chegando. Será nesse sábado agora, dia 9 de março. Uma das grandes datas sempre esperada pelo comércio gasparense, né, para os clientes, que são uma data que fica marcante, né? É o dia que a gente consegue fechar o centro de Gaspar, trazer muitas atrações para o público e as lojas, claro, lhe fazendo uma liquidação com preços imperdíveis. Além das grandes promoções, liquidações das lojas, também haverá uma programação extensa para toda a comunidade. Sim, Gil. A família pode trazer as crianças, tudo, porque a gente já vai ter bastante brinquedos. Vamos ter o pessoal da Operação Turismo, que vai fazer uma recreação, vai ter oficina de slime, que agora é a moda da criançada, né? Vão ter food trucks, vão ter as lanchonetes com espaço estendido também para a rua do centro, mercado de pulgas, vamos ter serviços de medição de pressão, diabetes, visão, serviço cidadão, carteira de identidade, feira de artesanato, exposição de carros antigos, vai ser muito legal também. E para fechar, muitas apresentações musicais. E uma das grandes bandas aí conhecidas nossa, que tocou no Festival da Cerveja, vai ter a banda Desordem e outras muitas atrações. Qual será o horário do comércio nesse sábado, dia 9? Então, o comércio ele vai ficar aberto das 8 até as 16 horas e das 8 às 16, então, o comércio todo vai estar aberto com as liquidações e vai estar funcionando todas as atrações também nesse horário. Jefferson, vale salientar que esse mês é o mês de aniversário da cidade e por isso o comércio está se fortalecendo para melhor atender os seus clientes. Sim, até esse grande evento que a gente faz, que é o Liquida CDL Gaspar, dos grandes apoiadores é a Prefeitura de Gaspar, que é sempre parceira nossa, né? E a gente sempre escolhe essa data juntamente com a Prefeitura para tentar fazer o quê? A abertura do aniversário de Gaspar. Então, o pessoal aí já entra em ritmo de festa, mais uma comemoração de um ano do nosso município e a Prefeitura, nossa parceira, conseguiu também muitos espaços e eu acho que vai ser um grande evento. É o primeiro grande evento do ano da CDL. Isso, esse é o primeiro grande evento da CDL, iniciando março, depois abril já vamos anunciar, teremos palestras muito legais aqui na CDL, daqui a pouco vai ter muito mais atrações. É bom que o público tenha satisfação de comprar e fortalecer o comércio local. É, essa é a bandeira que a CDL cada vez mais levanta, né? Que é para a gente comprar no comércio local, fortalecer mais o nosso município. Esses eventos a gente consegue, claro, sempre com a parceria da Prefeitura, mas para conseguir também, os recursos têm que vir do nosso município. Então, vamos tentar sempre comprar nosso município, os recursos ficam aqui, não adianta a gente tentar em cidades vizinhas, sabendo que a gente tem um comércio legal, um comércio bem produtivo, com preços legais, agradável, e eu acho que a gente pode desfrutar disso bem nesse sábado com bastante atrações. E a CDL já conferiu, todas as lojas estão preparadas para receber todo o público consumidor. Sim, a gente já conversou com todos os lojistas, eles estão preparados, a gente vai colocar a partir de terça-feira um adesivo em frente a cada loja associada da CDL, que vai estar participando dessa liquidação, vai estar tudo bem sempre identificado. E lembrando também que essa promoção a gente faz ela no centro de Gaspar, mas as lojas de todos os bairros aqui de Gaspar também participam da campanha e também vai ter liquidação. Nós conversamos com o Jefferson Chiran, gestor executivo da CDL, nos falando sobre o Liquida CDL Gaspar, que será realizado nesse próximo sábado, dia 9 de março. Da CDL, Gil Dias para a Rádio Sentinela.